negro daí. Se encheu de cachaça e saiu por aí. Não trabalha, mas também não explora. Não consegue compreender. Mentiras contando horas. Na praça demonstra sua fé. Babando satisfeito e aplaudindo com os pés. Dude!